na sua, TRT na zona leste. Diadema, ninguém esquece. Vida dura é zona sul, TRT na zona leste. Diadema, ninguém esquece. Vida dura é zona sul, TRT na zona leste. Diadema, ninguém esquece. Pode crer lá em Osasco, o bicho pegou. A zona oeste é muito linda, mas o tempo fechou. Um vazamento de gás, o shopping explodiu. Foi pura aflição e a casa caiu. Vários manos morreram, mas estão no céu. Do outro lado, na paz de Deus. O perigo mora aqui, mas eu não vou citar. Vila dos Remédios, pra apavorar. Carapicuíba, nem vou te falar. Onde na linha cara, pra não se queimar. Vida dura é zona sul, TRT na zona leste. Diadema, ninguém esquece. Vida dura é zona sul, TRT na zona leste. Diadema, ninguém esquece. Vida dura é zona sul, TRT na zona leste. Diadema, ninguém esquece. Estou mudando de área, sentindo zona norte. Vila Brasilândia, pode tentar contar com a sorte, mas ficar esperto se você não tiver. A malandragem corre, só tá me tirando, qual é que é? Tiro a toda hora, é bala na cabeça. A polícia não tem vez e a justiça esqueça. É a lei do cão, sangue no olho sim. Zona Norte é perigo e Brasilândia é seu fim. No Carandiru foi só destruição. Vários presos mortos estirados no pavilhão 9. Vida dura é zona sul, TRT na zona leste. Diadema, ninguém esquece. Vida dura é zona sul, TRT na zona leste. Diadema, ninguém esquece. Vida dura é zona sul, TRT na zona leste. Diadema, ninguém esquece. Os manos de responso, umas minas de presença, eu vou citar pra vocês. Jardim Sapopemba, Vila Santa Rita vai mandar recado. Fique esperto aqui, com o pente carregado. São Mateus e Guaianazes, canta toda hora. Faço o sinal da cruz, peço paz e saio fora. Parem com cocaína e crack, agora em jazz, tu é um bato e vai te matar. Lá em São Miguel Paulista só TRT. Caixão e vela preta, flores pra você. A zona leste é triste, não vou nem dizer. Tronco da Rocha, Itaquera, vai sair no NB. Zona leste é problema, mas também animação. Tem gente boa nas Coab. Pode crer, sou cidadão. Cidade Tiradentes, cidade bem esperta, veste as cores do Brasil. Azul, verde e amarela. Rio Branco tá chegando porque eu quero paz. Jardim Pantanal, alagação não quero mais. E lá na Vila Progresso, a casa cai, não leve a banca lá, senão não volta mais. Tô na Vila Prudente, era de consideração. DJ Gordo e o Adriano, Maroca então. Vida dura é zona sul, TRT na zona leste. Diadema, ninguém esquece. Vida dura é zona sul, TRT na zona leste. Diadema, ninguém esquece. Vida dura é zona sul, TRT na zona leste. Diadema, ninguém esquece. No Jardim Noronha, a malandragem tá esperta. Não leve uma lá, ha, não dê brecha. São Bento, Grajaú e Parque Santo Antônio, São Luís, Santo Eduardo, pode criar um estrondo. Grama e miligrama, farinha em pura e pedra nos bairros da zona sul. Pode crer que o bicho pega, são as áreas da Gomes. Se o dinheiro faltar, 38 na cintura e mete o cano no bar. Nesses bairros amigos, pode se prevenir. Põe o santo na sala e reza pra dormir. Calibre grosso na parada, pode crer, não tem nem nada. Matadores de aluguel, sangue no olho, são cruel. Tô cansado dessa vida e toda palhaçada. Meninos de rua, usando droga na balada. Minha área é Macamura, onde cresci e me criei. Revoltado com o sistema, autoridades aumenta a lei. A brava gente comparece, agonizada pra valer. Dá um trampo, rala muito, junta grana pra viver. Vida dura é zona sul, TRT na zona leste. Diadema, ninguém esquece. Vida dura é zona sul, TRT na zona leste. Diadema, ninguém esquece. Vida dura é zona sul, TRT na zona leste. Diadema, ninguém esquece. Vida dura é zona sul, TRT na zona leste. Nakamura, ninguém esquece. Vida dura é zona sul, TRT na zona leste. Vila Prudente, ninguém esquece. Vida dura é zona sul, TRT na zona leste. Jardim Ângela, ninguém esquece. Vida dura é zona sul, TRT na zona leste. Sapopemba, ninguém esquece.